uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né? Você está escutando o Masmorrecast. Olá, ouvinte! Nós continuamos, então, a segunda parte do nosso programa. O diretor vai explorar o terreno dos Wuxia. São produções espetaculares que trouxeram, então, muita visibilidade e sucesso internacional. Em seguida, ele volta para um cinema muito mais intimista e de forte carga emocional, no filme Um Longo Caminho, uma coprodução japonesa. Fique aí com a continuação do nosso podcast anterior. Um abraço e não deixe de nos seguir nas redes sociais e compartilhar o nosso podcast. Curta aí mais um programa. Na China ancestral, antes do surgimento do primeiro imperador, a nação divide-se em 7 reinos. Qin, o soberano da província do norte, sofre constantes ameaças e tentativas de assassinato. O que mais o preocupa são os 3 assassinos de elite, contratados por seus adversários políticos. Um dia, um dos magistrados do seu reino entra no palácio carregando as armas dos assassinos, afirmando ter derrotado os 3 inimigos em combate, após ter passado mais de uma década estudando a técnica da espada. Você tem bastante coisa pra falar, né? Que eu imagino que seja um filme que você gosta. Eu também gosto muito, também vou ter bastante coisa pra falar sobre ele. Então agora eu vou surpreender vocês. Olha, não querendo fazer polêmica, mas eu tenho um problema com esses filmes do Zhang Yimou. Eles não são absolutamente filmes ruins. O Zhang Yimou tá em perfeito estado aí das suas capacidades de diretor, né? Tem muita coisa boa nesse filme. Mas é difícil para mim lidar, porque até então, né, o diretor vinha com um tipo de cinema completamente diferente desse, né? Um cinema mais realista, que lida mais diretamente com os problemas do povo e tal. E aí ele chega aqui em Herói, né? Depois tem mais uma trilogia de filmes aí, né, nessa temática. Que aí já vai assim, pro filme de espada, o filme de luta. E aí ele já vai para esse cinema fantástico chinês, né? Não são de forma alguma filmes ruins, mas eu não sei, é difícil, assim, até revendo agora, eu gostei mais do que eu tinha gostado de ver anteriormente, acho que porque eu torci o nariz mesmo, quando vi a primeira vez, assim, torci o nariz por ser essa diferença, essa mudança, né, no rumo dos trabalhos do diretor, né? E aí dessa segunda vez que eu vi, eu gostei mais. Vale ressaltar aí que o filme tem a Maggie Cheung, que eu amo. Primeiro trabalho dela, acho que até o único, mas eu não tenho certeza, mas é o primeiro trabalho dela com o Zhang Yimou. Adoro essa atriz, que até anda meio sumida aí, ela tá reclusa, tem alguma coisa acontecendo aí, não dá pra saber direito. Mas é isso, assim. Também é interessante que nesse filme ele trabalha com Christopher Doyle, né? Que é aquele diretor de fotografia que é muito famoso pela parceria dele com Wong Kar-wai. Praticamente fez todos os filmes do Wong Kar-wai, né? Ficou muito, muito reconhecido por isso. Christopher Doyle, eu acho que ele deve ter uma ascendência britânica, mas ele é chinês mesmo. Ele faz bastante filme na China. Alguns filmes no Japão e alguns filmes nos Estados Unidos, mas bastante na China. Dá pra se dizer que são 2 gigantes, né? O Zhang Yimou e o Christopher Doyle junto. E eu acho que o Christopher Doyle importa uma cena aí de um filme do Wong Kar-wai, que eu acho, eu particularmente acho muito similar, se vocês viram os filmes Se vocês viram esse filme do Wong Kar-wai também, vocês podem pensar aí, se vocês também acham. O Wong Kar-wai tem aquele filme Ashes of Time, depois ele lançou de novo. Sim, sim. Como Ashes of Time Redux, Cinzas do Tempo, né? E nesse filme Cinzas do Tempo tem algumas cenas de luta, que também é um filme do Wong Kar-wai, que ele adota esse estilo de artes marciais, fantástico chinês, né? Também fora da curva do que o Wong Kar-wai vinha fazendo. E nesse filme que o Christopher Doyle fotografou pro Wong Kar-wai, tem as cenas da batalha das duas irmãs, que é num lago. E aí você vê o reflexo da paisagem no lago, assim, eu achei essa cena muito similar com algumas cenas do que também ocorrem, né, no Rio, do filme do Chang Mo. Assim, as duas são muito bonitas, mas acho que até por uma questão orçamentária, o Chang Mo faz muito mais com essa ideia, né? Com essa ideia que eu acredito que tenha vindo do Christopher Doyle, o Chang Mo tira muito mais leite da pedra. Cara, depois do Tigre e o Dragão, você vai ter uma revitalização dos filmes Wuxia, né, com aquela questão do Kung Fu, acrobacia, né? É um filme típico, né, do escapismo chinês mesmo, né? Você vai ter a lenda do herói chinês indo matar um tirano, né? Matar um rei escapista, porque é uma história, vamos dizer, pro ocidente, bem hollywoodiana, né? O herói, né, o Jin Ke, é uma história de mais de 2000 anos, né? Ele tem que matar um rei. O rei na história original era o Ying Zheng, né? Ying Zheng da dinastia Qin. E assim, ao longo da história da China, né, o Jin Ke virou o símbolo do herói, o arquétipo do herói, e o rei Ying Zheng, né, virou o representante, né, do Estado totalitário. Né? Tem essa polêmica, né, sobre a questão da ditadura, se Yang Zemin apoiou ou não, né? Mas o interessante é que dentro dessa lógica, vamos dizer, Hollywood para o Oriente, né? Hero, que é de 2002, é um filme épico. O maior orçamento até então da história, com mais de 31 milhões de dólares, né? Em vários momentos das histórias, né, chinesas, né, dessa história famosa, você vai ter, no caso do Yang Zemin, uma versão, né? E numa história com várias versões ao longo da tradição chinesa. O filme, né, ele é lindo, né? Ele é dividido em três sessões, né? Cada uma, né, você tem uma versão da história, né? O filme é todo contado pelas cores, né? Ele mostra as características das várias pessoas, dos vários atores políticos, né, sobre as histórias de conquista lá da dinastia Qin. O bacana é que os cenários, os atores são os mesmos, né? As histórias que vão se passando são as mesmas, mas as versões diferentes sobre essas histórias, né, as cores vão mudando. A história até parece complexa, né, mas ela é bem simples, ela é poética, né, ela é fortalecida, enaltecida pelas cores, né, o comprometimento aí do Zhang Yimou com a estética. E é uma homenagem ao Kurosawa, né, o Rashomon, né, uma história com perspectiva de três personagens diferentes, né. Acho que ele se importou bastante, assim, com essa parte da coreografia. Tá indo bastante pra dança, assim. Eu acho que deve ter uma tradição nesse cinema de espada com algum tipo de teatro, de dança chinês, mas eu não tenho certeza. Mas, de todo modo, ele trabalha muito, né, essa questão do movimento do corpo com os tecidos, né, as roupas foram pensadas, né, para dar essa movimentação dos personagens. Esse é um trabalho muito preciso, né, esse da coreografia e das imagens que ele cria com essa movimentação. Uma cena que, para mim, chama a atenção, assim, é aquela cena da batalha no lago, que uma gota cai no rosto da personagem da Meg Xiun. É uma cena que tem muita força, como eu posso dizer, assim, ela carrega, né, uma simbologia muito forte, embora meio evidente, mas que ele executa com muita precisão, que acho que já até é característica do diretor. É um grande filme, é um filme muito bem fotografado, um filme que tem uma concepção de cena, assim, desde a direção de arte até a escolha, né, dos ângulos, muito precisa, muito bonita. Acho que o Chang Mo faz mais pelo cinema chinês fazendo os filmes mais realistas, mais sociais dele, do que esses filmes que já tem outros diretores que estão fazendo, que fazem muito bem também, mas enfim, né? Eu confesso que isso é uma coisa mais pessoal minha do que, digamos, uma coisa artística, né? Algum problema com o diretor, porque de forma alguma o filme é ruim, ele é um filme ótimo. Também, só pra finalizar, eu tinha falado, né, do Chang Mo, de repente, responder a uma demanda de cinema internacional que ele fez primeiro com aquele Keep Cool. Eu tenho a impressão de que é um pouco uma resposta do sucesso do Amores Expressos do Wong Kar-wai no exterior, né, que até recebeu muito elogio pelo Tarantino e tal. E esse filme eu não consigo deixar de achar, né, que ele é uma resposta ao sucesso do Tigre e o Dragão. Né? O Tigre e o Dragão é um filme do Ang Lee, né, é um filme de 2002 e é o primeiro filme do Chang Mo nesse gênero de cinema. Né? Eu acho que não é por acaso, assim. Não tem problema nenhum, né? Tipo, estão pensando na questão mercadológica do cinema chinês, né? De exportação e tal, e isso vai ter um impacto muito grande daqui pra frente na carreira do diretor, trazendo atores americanos e tal. Muita gente também reclama, né? Porque o pessoal, né, sai voando, sai lutando lá no lago, né? É uma explicação fabulosa, épica, lendária, mitológica, né? Os personagens, eles vão ter características sobrenaturais e divinas, né? Isso é próprio das histórias Wuxia, né? Os príncipes, os guerreiros do povo, né? Em batalhas políticas, né? Mas eles também não lutam só pela política, por amor, por romance. A gente vai ver isso no Clã das Adagas Voadoras, né? A gente vai ter um pouquinho disso, né? Com o triângulo amoroso aí, né? Entre Sky, Snow e a Broken Sword, né? E a própria Moon, a pupila do Broken Sword. E, assim, esse Rashomon chinês, né, é muito interessante, porque é a questão da busca pela verdade. Né? Você vai ter os flashbacks, tanto, né, no Road Home, né, a história de amor, né, na vila, no Hero, né, no Happy Times. No início dá a entender que ela não sabia, né, o que estava acontecendo. Mas a gente tem também, além desse elemento de Rashomon, os elementos de Sherazade aí, né? Porque o Nameless, ele vai conquistando os passos, né, com as histórias, né? Que nem a Sherazade, que conquistava dias de vida, né? Cada dia ela contava uma história. E esse filme, que é recheado de lutas, é uma batalha, né? Não só, né, com aquelas cenas espetaculares, né? Cada luta, cada segmento tem uma cor específica, mas também é uma batalha verbal, uma batalha de mentes, né? Você vai contando história e vai lutando pelas versões dos fatos. Muito parecido até com o que vão fazer com o Zhang Bu, né? Assim, vão disputar as versões, né? Não, ele quis dizer isso, ele quis, com esse filme, idolatrar a ditadura, idolatrar o autoritarismo, né? Mas é tudo, né? Fica aberta a interpretação. Engraçado, né, que aquele negócio do final do filme, né, não sei se é spoiler, mas que tem aquela chuva de... Aliás, no final do filme tem um segmento do filme também que tem aquela chuva de flechas, né? Depois o Zack Snyder também fez a mesma coisa, né, no... Acho que no 300, né, se não me engano, né? Que o céu fica escuro, né, de flechas, né? Pô, é um filme maravilhoso, né? E o Zhang Mu, por causa desse filme aí, ele foi novamente acusado de ficar fazendo filme pró-ditadores e tal... a questão da unificação, como esse unificador é um cara que detonava, né, as cidades, né? Pois é, eu concordo com o De Sorel em algumas questões que ele falou, que é meio assim, a gente, filosoficamente esse filme é um pouco diferente, até estranho, anômalo dentro da obra do Zhang Mu. Porque eu sempre enxerguei nele um cara que é um crítico das relações de poder. Mesmo que seja de maneira velada, ou às vezes de maneira muito direta, ele faz uma crítica a essa coisa da centralização do poder, da autoridade opressiva... Seja falando diretamente do governo, das mazelas e das falhas dessa autoridade, ou mesmo usando o patriarcado como metáfora dessa autoridade. Já no herói, tem uma coisa interessante que a gente começa vendo essa figura vilanesca, né, do Rei de Queen, que está empreendendo essa guerra de unificação e essa guerra sangrenta, né, em que a gente percebe que tem uma perda de vidas gigantesca a ponto de muitas pessoas que perderam suas famílias grandes mestres, grandes espadachins que viram suas cidades destruídas, viram seu povo massacrado e estão percebendo a possibilidade de um genocídio cultural, porque parte dessa guerra tem a ver com o fato dele querer também fazer uma unificação política, territorial e cultural. Enfim, tem uma perseguição ali das escolas de caligrafia aqui, de idiomas e dialetos, que ele quer fazer uma unificação linguística também e diminuir as variantes das formas de caligrafia, como uma forma de tentar centralizar o governo e organizar e parar com as guerras civis. A gente entende, de certa maneira, os propósitos, os motivos desse personagem, do rei da província de Queen, do reino de Queen. Mas ele tem um lado genocida, tem um lado de genocida cultural, inclusive. E a gente começa vendo ele como uma figura vilanesca. À medida que o filme vai passando, o filme vai tentando dar uma compreensão das razões do cara e faz uma inversão disso, né? Os que são os heróis da história que estão querendo matá-lo, na verdade acabam, não todos, mas quase todos eles, tirando a personagem da Meg Chung, a personagem do vento, os outros se rendem a entender toda essa crueldade, essa violência e todos esses massacres monstruosos. Eles vão trazer depois um período de paz, etc. A gente é obrigado a fazer uma leitura disso daí, que, como assim, em vez de ser uma crítica à autoridade opressora, ele meio que fetichiza essa autoridade, né? Essa autoridade violenta, opressora. É meio complicado isso, né? Parece um contrassenso de todo o discurso que o Zhang Mo teve na obra dele até então. Então, realmente é muito polêmico isso. A gente pode também ter esse desconto que a gente faz de entender que é outra cultura, tem outros valores, a gente não tem uma compreensão profunda da história da China, do quanto foi importante essa unificação, enfim, também do custo e dos problemas que isso trouxe, enfim, tudo isso é algo que não é exatamente para nós ocidentais julgarmos, que a gente não tem o domínio de todo esse contexto, mas fica para nós muito estranho esse discurso. Ao mesmo tempo, dificulta da gente ter uma conexão emocional com os personagens. A tragédia deles, que é muito bonita e muito interessante, o arco dramático deles, pra gente fica uma coisa meio difícil da gente se identificar. Talvez o De Sorel não curtiu tanto o filme, que eu acho que talvez pra ele, e pra muita gente, até pra mim também, a gente tem mais dificuldade de se identificar com a jornada desses personagens e de se emocionar com eles. Eu até não consegui ficar, por exemplo, bolado com essa questão do grande ditador, o grande repressor ali, de repente ser o cara que tem uma ideia que é realmente justa e tal, porque eu acabo encarando esse filme como uma forma, assim, uma coisa muito de gênero, assim, sabe? Uma fantasia. A motivação desse personagem, pra mim, é tão crível quanto a motivação de algum personagem do Yu Yu Hakusho, por exemplo. O que não necessariamente é uma crítica, mas é um cinema, com certeza, diferente do que a gente vinha acompanhando até então. Por exemplo, você não vai se envolver com esse personagem como você se envolve com a professora, do Nenhum a Menos, né? Então, eu entendo que esse filme traz outros atributos. Isso não torna o filme inválido, né? Mas ele traz outros atributos. Então, assim, de repente você não tá ali muito pra tentar se envolver com o personagem, por exemplo, do Tony Leung, que ele descobre com a caligrafia, que é bonito e tal, mas, como você disse, dificilmente eu vou ser tocado, né, me envolver com isso diretamente, né? Então você tá ali muito menos pra se envolver, né, pra ter empatia por aqueles personagens, e muito mais pela ideia de uma concepção de uma jornada heróica, né, do desenvolvimento de uma aventura e tal, né, é uma coisa diferente, né. Concordo com o teu comentário, sim. Agora, isso é um lado do filme. Agora, enquanto Wuxia, né, enquanto exemplar desse gênero, que é um, você mesmo falou, é um gênero de fantasia, né, é a fantasia medieval chinesa, digamos assim, né, é o capa-espada deles, né, e enquanto exemplar do gênero Wuxia, ele é absolutamente impecável, né, ele tem todas as características de um bom Wuxia, essa coisa da honra, do sacrifício, ele é muito centrado nos duelos. Ele tem muitas cenas épicas, né, grandiosas, envolvendo uma quantidade insana de extras, mas o centro dramático dele, o nervo ali dramático da história, está nos duelos, mais fechados ali, no embate entre duas personalidades, entre dois grandes talentos da espada ali, movidos por uma série de questões de honra, de emoções, enfim, fortes. Nesse sentido, ele é um filme de gênero, né, impecável, e enquanto espetáculo de cinema em termos estéticos e técnicos, ele é uma coisa absolutamente deslumbrante e inacreditável. Eu já assisti muitos Wuxia, eu gosto muito de Wuxia, e você acaba assistindo vários, eles são meio parecidos, assim. Depois de um certo tempo, você vai achando um meio parecido com o outro. Mas esse filme, ele ainda dentro do gênero, ele se destaca pela grandiosidade que ele tem, pela escala monumental e pelo senso estético apuradíssimo, né, que ele tem. Então ele fica na memória talvez mais por isso do que pela história mesmo e pela ligação emocional que você possa ter. É uma façanha técnica sobre diversos aspectos. Você citou o Christopher Doyle, ele é importantíssimo, claro, né? Esse é um filme predominantemente de aspectos visuais e técnicos, porque o Zhang Mui é um cara famoso por, na hora de tratar as questões visuais, ele ser muito metódico e exigente ao extremo. Ele quer que a cobertura de folhas que tem no chão tenha a cor exata, para que a luz naquele exato momento do dia crie um efeito tal. Então deve ser um inferno você ser diretor de fotografia de um filme dele, principalmente de um filme como esse, em que a parte da estética ela tá meio que em primeiro plano até. E sim, o trabalho dele foi assim um negócio incrível. Ele faz uma excelente dobradinha, na minha opinião, com o Cinzas do Passado. Só que não vou me estender muito para falar do Cinzas do Passado, mas pra mim a diferença entre o Cinzas do Passado e o Herói é que o Herói ele pega todas as características clássicas do Wuxia e as faz com a competência e com o senso estético talvez novo dentro do gênero, mas ele é um Wuxia muito clássico ainda. Já o Wong Kar-wai, ele faz um Wuxia desconstruído e com uma série de experiências visuais que você não tinha visto antes no gênero. Então vale muito a pena ver os dois até numa dobradinha, que a pessoa vai ter uma experiência assim, de muito curiosa. Eu hoje, revendo, eu até gosto mais do Cinzas do Passado do que do Herói hoje em dia, né? Mas não vou me estender muito nessas comparações porque a gente não tem muito tempo para isso, né? Mas, de qualquer maneira, é um espetacular exemplar do gênero Wuxia, o Herói. O Hiro, que foi inspirado no Rashomon, né, do Kurosawa, né, ele vai ter esses elementos, né, de batalha por história, de batalha pela verdade, né, pela versão correta do fato. Né? E a gente tem o vermelho, e aqui você vai ter o vermelho na escola de caligrafia, a paixão pela arte, a paixão carnal, né, a paixão em defender quem você considera importante. Você vai ter esse triângulo amoroso, né? A caligrafia, a música, a luta, né? Expressões da alta cultura. O mestre até quando resolve se sacrificar, né? Porque esse filme também fala muito sobre sacrifício. Né? Tanto esse filme quanto o Clã das Adagas Voadoras, né? Fala muito sobre sacrifício. Né? O mestre ele fala, esse é o nosso legado. Né? Eles vão nos destruir com a violência, com as armas, com as flechas, mas nós temos a forma mais nobre e alta de civilização. Né? Nós temos a arte, nós temos a escrita. Né? E aí os alunos, o mestre, voltam lá para os postos de escrita sob uma chuva de flechas. Eles vão morrendo escrevendo. A arte é uma forma de resistência. A gente vê isso nesse filme. São críticas sutis do Zhang Mu, né? Ao autoritarismo, à opressão. Mesmo nesse filme que é considerado o mais chapa branca dele, né? Que eu não concordo. Né? A Flying Snow desviando flechas, né? Centenas de milhares de flechas com as mangas, né? Compridas de seda dela. Esse elemento da manga comprida também vai ter lá no Clã das Adagas Voadoras, né? A força da feminilidade que transforma em arma elementos delicados, né? Do vestuário feminino. Isso é muito interessante, né? Tanto no Hero quanto no Clã das Adagas Voadoras. A luta é um balé, né? No final, as folhas de outono, né? A Flying Snow controlando a gravidade, né? Controlando a força dos ventos. As folhas das árvores vão se tornando vermelhas, né, com a morte. Você vai ter uma cena lindíssima, que é a versão em azul, né, que seria a versão do rei, né, sobre o que ele pensa sobre a história que o Nameless está contando. Né. O Broken Sword para o rei é honorável, né, então ele está lá, né, no funeral, no meio do lago. Né, e aí você tem o Nameless indo lutar contra o Broken Sword. A cena é lindíssima, né? Maravilhosa e, imagino, né? Mega trabalhosa, né? Porque os atores pendurados, né? Por cabos em cima do lago, né? E o Zhang Mu parava as filmagens toda vez que começava um vento, né? Porque o lago tinha que estar estático, né? Perfeccionismo, né? Os detalhes, assim, é impressionante. Lembrando que a coreografia é do Qin Xiu Tung, né? que ele trabalhou há muito tempo, né, nos filmes da Shaw Brothers, né, como coreógrafo, como ator, né, das cenas de luta. Né, ele foi treinado no Teatro Ópera de Pequim, que nem o Jack Chan, que nem o Sammo Hung, e trabalhou no Chinese Ghost Story, né, o filme do Tsui Hark, né, trabalhou lá nas séries lá do Swordsman, né, e assim, ele vai trabalhar com o Stephen Chow, né, no Shaolin Soccer, né, que já foi podcast, né, vai trabalhar no Hero e no Clã das Adagas Voadoras. Né. Você tem aí, né, o melhor exemplo de estilização nas obras, né, do Zhang Mu, né, você vai ter também lá o Curse of the Golden Flower, o Clã das Adagas Voadoras, né, mas o Hero, né, ele vai virar referência obrigatória para se estudar design de produção em filmes. Né, assim, é poesia em movimento, é um filme belíssimo. Né, você tem a estilização plena a serviço de se contar uma história, cada cor aí contando, tendo, né, cada história tendo um tratamento de uma cor, né, e a história que parece que é mega complexa é simples, né? Interessante esse jogo aí de mentiras e verdades e como o diretor usou a cor para separar esses blocos aí das várias versões. É bem bacana isso. O filme, a distribuição dele, a americana, foi pela Miramax, né? Que, inclusive, fez parar a venda dos DVDs, né? Quando começou a fazer a distribuição. E também teve um apoio ali do Tarantino, né? Pra poder garantir o lançamento do filme, né? Então, muita gente talvez tenha conhecido o diretor através de Herói. Foi o primeiro filme que realmente a pessoa conseguiu conhecer e falou, nossa, quem é esse cara? Porque o filme, que nem o Marcos estava comentando, você também, que ele é uma qualidade absurda, né? Os efeitos maravilhosos, aquela cena dos duelos, o cara cortando a gota d'água, né? Aquilo é muito bonito, né? Então você fica até, né, ele é uma proeza, né? Nível de exigência absurdo. É uma das expressões visuais, cinematográficas, assim, mais interessantes, né, do início do século XXI, com certeza. Zhang Mu tá de parabéns. E daí você entende por que o Christopher Doyle nunca mais fez um filme com o Zhang Mu, né? Engraçado, é que ele trabalhou tanto, né, com o Carfai, né, e tal, né, então é curioso isso aí. Com o Zhang Mu ele não repetiu, ele falou, mano, você é louco, esse cara aí é doido. E o Christopher Doyle, ele faz parte de um segmento de terror. Sim, a gente tá no podcast. Three Extremes. Isso, do Three Extremes. Mas eu acho que é o Three 2. Tem uma confusão aí de qual que a gente considera o Three Extremes 1, 2, é invertido, né? Mas de qualquer forma, ele fez os dois. No único que eu vi, ele fez o Dumplings, que é o filme do Fritz Chan. Que depois tem Escravas da Vaidade, que também é ele que faz a... Tu vai ter que assistir o que eu vou te recomendar agora de coração. Porque ele tem um segmento mais bonito, pelo menos eu achei, né? Ele tem um segmento chamado De Volta Pra Casa, que é o lance do cara. Tem toda uma trama ali do moleque que desaparece, o cara mora num condomínio super decadente, né? E ele começa a suspeitar de um cara que ele cuida da esposa, que parece que tá em coma, sabe? É uma história muito interessante. E a direção é do Christopher Doyle também. É desse Three Extremes 2, que é um, na verdade. É, então, é muito legal. Esse eu sou louco pra ver esse filme. Eu tinha colocado na página do Facebook, se tu quiser ver só o segmento dele, que eu lembro tá nos vídeos do Masmorra. Aí tu consegue acessar com legenda direitinho, que eu peguei o segmento legal dele. Ele vai fazer então no ano de 2004 um filme também com essa temática do Wuxia, né, que é o Clã das Adagas Voadoras, né? E cara, a gente tá falando de primor visual e tal, e cara, o Clã também vai ter esses componentes, né? Um filme visualmente sensacional, desde música, eu acho que até inclusive atuações, é um filme muito trágico, né? Que também traz essa questão da guerra, os caras estão lutando contra o governo. e tal, mas também uma questão romântica e muito erótica, que eu acho muito bonito. Tem uma tensão sexual muito grande, né, no Clã das Adagas Voadoras, sim, né? O filme, ele passa ali na época, na dinastia Tang, vai falar sobre a questão ali de grupos rebeldes, que são conhecidos ali como Clã das Adagas Voadoras, e o governo está tentando localizar, inclusive, os membros que podem estar escondidos, infiltrados ali, né, no meio. E aí vai ter dois policiais, que é o Léo, interpretado pelo Andy Lau, e o Jin, que é o Takeshi Kaneshiro. Eles são melhores amigos, eles foram ordenados a matar o líder do grupo em 10 dias, né? E o que o Léo faz? Ele resolve ir para uma casa, que é uma casa, seria, pelo que eu entendi, seria um prostíbulo, na verdade, né? E tentar, porque ele acha que tem uma dançarina lá que ela é infiltrada. Se faz passar por um homem rico, né, e tal, né? Um homem com grana, sem ter o que fazer. E aí vai ser apresentada a ele uma das estrelas da casa, que é uma dançarina cega. Existe ali um boato que a filha, né, do líder que já foi assassinado, é uma mulher cega, então os caras estão achando que, na verdade, essa casa tá brigando essa líder, né? Aí ele vai conhecer essa personagem, que é interpretada pela Zhang Zivi, que ela, inclusive, é uma grande dançarina, a atriz, inclusive, é uma dançarina muito interessante, e ela vai se apresentar para ele ali, tem um lance muito bonito ali, que é a dança dos ecos, né? Que o cara joga ali no tambor, acho que é um feijão, né? E ela tem que tentar atingir com o tecido que faz parte do hobby dela. E aí, daí vai vir uma trama, que é uma trama romântica também. Acho que, na verdade, esse filme trata mais de romance, talvez. É meio shakespeariano, né? E tal, uma história trágica, do que política, né? A política tá ali meio como background da história, né? Enquanto o Hero, né, você tinha lá os personagens sacrificando por um bem maior, né? Você tem aí no Clã das Adagas Voadoras um triângulo amoroso, né? Totalmente melodramático, né? Os três personagens principais colocam o amor antes da honra, da lealdade, né? E aí você também tem tipo Hero, né? Você vai ter as florestas de bambu verde, a neve branca, né? As folhas douradas, as flores prateadas, né? Aquela cena famosa do tambor com os feijões, né? A dança da Zhang Zi. Você tem essa paleta de cores, né? E você quer sugerir emoções, né? Diferentes, né? A questão da verdade, a questão da mentira, né? Que também estava presente lá no Happy Times, né? O que é mentira, o que é verdade. A própria menininha cega, a Zhang Zi aí, ela interpreta, ela finge que é uma dançarina cega. E aí você tem, então, a paisagem, assim como no Hero, né? Ela é um espelho dos problemas dos personagens, né? Você tem a floresta, né? O bambu, né? A questão da confusão lá dos personagens. A tempestade de neve está mostrando aí a raiva, né? O confronto que vai acabar em morte, né? Também a questão da união, né? Dos chineses em torno do bem comum, né? O sacrifício dos chineses, né? A professorinha, né? Lá no Not One Less, né? E um a menos, né? Que ela vai fazer de tudo para encontrar o menino desaparecido. No Ride Alone a Thousand Miles, né? Os camponeses da cidadezinha vão procurar o japonês, né, o velhinho, né, e o menino lá da vila que também sumiu, né, você vai ter o funeral, né, final lá no Road Home, que a mãe pediu, né, para fazer o funeral, né, e aí a população toda homenageia, né, no Hero você vai ter o alto sacrifício, né, para o bem, para a união da China, do futuro, e nesse filme, cara, a Zhang Zi, né, no Clã das Adagas Voadoras, vai se matar por amor. Tem menos da metade do orçamento do Hero, né? Se concentra mais assim nas cenas de ação, tem mais sangue, mas ao mesmo tempo o filme parece que é mais leve, né? Tá mais ligado às relações românticas, né? E aos plot twists. Ninguém é quem parece ser. O policial Jin, né? A gente vê o filme pelo ponto de vista do policial Jin, né? Mas todo mundo no filme tem outra identidade, né? Isso é bem interessante. É um festival de... Parece um dramalhão mexicano, né? É um festival de plot twists, né? Um pouco do que eu falei sobre o herói vai caber de novo, né? Porque são filmes... O Thiago Gimel até chegou a falar que seria uma trilogia, né? Que esses filmes. E que ele poderia fazer um quarto que seria uma quadrilogia. Então, assim, aquela crítica, né? Vamos chamar assim de crítica, né? Sobre o herói vai acabar cabendo também aí no Clã das Adagas. Mas os elogios também, eu acho que são filmes muito parecidos, embora eu ache o herói um filme que vai um pouco mais além, assim, na encenação, né, na parte da coreografia, no significado das cenas, né, no que eles conseguem transmitir com as cenas. Eu acho que o herói vai um pouco além, mas eu acho que eles são filmes que são bem pares, assim, parecidos, e nesse caso já não tem o Christopher Doyle fazendo a fotografia, né, já é outra pessoa. Então eu não sou muito fã, assim, dessa tomada dele, embora eu reconheça que são grandes filmes. Uhum. E tem algumas cenas maravilhosas, né? Tipo, como a cena do bambuzal, como aquela batalha. Aliás, a conclusão do filme é muito boa, acho que eu não vou dar spoiler, mas a conclusão do filme, né, que triangulada ali, com três personagens, ela é muito boa, eu acho. Sim, sim. Ela é bem poderosa, assim. Eu não sei até que ponto, né, isso foi pensado, mas o filme, ele é dedicado à cantora Anita Rui, que ela morreu, se não me engano, ela morreu no mesmo ano, o filme é de 2004. Ela era, pelo que consta, ela era amiga do Chang Mo. Era uma pessoa bastante conhecida, assim, no mainstream, embora ela era uma pessoa... Anita Mui, o nome dela, Anita Mui. Ela era uma celebridade, uma cantora muito famosa. Também era atriz, mas era mais famosa por ser cantora. Ela fez, por exemplo, aquele Heroic Trio com a Maggie Cheung também. E ela morreu nesse mesmo ano, o filme é dedicado pra ela. Dizem que o Andy Lau era um affair dela, o Andy Lau tá no filme também. Eu acho interessante, assim, o final, né, do filme Clã das Adagas Voadoras, o que acontece ali no final, sem dar spoiler, e depois uhum. Você saber que o filme é dedicado a uma mulher, né, que morreu e que, de fato, tinha o ator do filme ali, gostava dela e tal. Enfim, é outro grande filme em termos, né, de escala mesmo, assim, outra obra com alto orçamento do Zhang Yimou, feito para exportação, né, e que atingiu o seu objetivo, né, realmente são filmes que são até mais conhecidos do que os filmes do diretor que vieram antes, né. Sim. Essa história de gangues rebeldes parecidas com Robin Hood, né, assim, sempre foram muito populares na China, né, para lutar contra o poder autoritário, né. E o Clã das Adagas Voadoras é uma gangue dessa, né? Personagem espetacular da Zhang Yi, né? Na cena do jogo do eco, né? Do jogo do tambor, né? Que ela vai usando o véu, vai usando a manga da camisa, é algo espetacular, né? Você tem as cenas de luta também, na perseguição do meio do Jin pela polícia na floresta. E a Mei, inclusive, usa as adagas voadoras, né? De forma impossível, né? Mágica, né? Assim como o véu que ela usou lá nos tambores, né? As adagas voando, né? E batendo no escudo dos policiais, né? Lembra muito aquela estrela voadora do filme do Crow, aquele filme dos anos 80 de fantasia, de ficção científica, né? Que o Liam Neeson, olha só, co-líder de uma gangue de rebeldes contra, né, um monstro tirânico, né? Eles eram ladrões, né? Tipo estilo Robin Hood também. E o Liam Neeson se alia ao príncipe, acaba se aliando ao príncipe porque eles precisam salvar a princesa lá do monstro. As cenas do Clã das Adagas Voadoras são espetaculares. O Zhang Yimou vai usar a fotografia do operador de câmera, né? Por trás lá do Hero. Né? O Christopher Doyle usou o Xiao Jin Zhao. E agora quem é o cinegrafista, né, principal agora é o Xiao Jin Zhao, que trabalhou com Christopher Doyle. Também foram indicados ao Oscar, né, por melhor fotografia em 2004, né, o lançamento aí do Clã das Adagas Voadoras. Riding Alone for a Thousand Miles, o Curse of the Golden Flower, o Xiao Jin Zhao vai continuar sendo o principal cinematografista, né, do Zhang Yimou. Esse filme recebeu palmas ali por 20 minutos em Cannes, né? O pessoal adorou o filme, né? A recepção crítica, sim, foi muito boa, né? Sim. Esse filme tem uma coisa, assim, muito curiosa a gente raciocinar, né? Essa personagem, enquanto o Zhang Yimou tem, claro, personagens fortes, essa também é uma personagem muito forte da Zhang Zivi, ele é um filme que ele dá protagonismo, né? Tanto que tem esse lance do clã, né? Existe um protagonismo feminino ali. A personagem, ela tem autonomia e tal, uma mulher forte, só que dois homens, né? Um acha a propriedade dele, né, não vou dar spoiler, e o outro também, a princípio também, ele acha que ela pode, né, que ele pode invadir ali e tal, agarrar. Então, cara, é interessante assistir esse filme, pra mim foi interessante, com os olhos que eu tenho hoje. Mas eu acho legal, assim, raciocinar que é muito trágico. Cara, eu acho o filme interessante, as cenas realmente são maravilhosas, depois eu vi o making of que tá no YouTube, né, tem essa cena do bambuzal, quando os caras estão lá em cima, lá, os caras querem pegar os dois. Gente, eles parecem fantasmas, sabe? É bizarro isso daí, né? É uma cena meio fantasmagórica até. Então é muito bonito, mas é tudo, claro, muito coreografado, muito ensaiado, feito pra ser perfeito, lindo, tudo, desde figurino. Ele é belíssimo, pô. As cores, elas são muito vivas, sabe? A fotografia, quando você vê no fundo, as árvores são todas coloridas, então parece uma aquarela, sabe? Então é muito, muito bonito, né, e tal. Eu gosto desse toque, dessa tensão sexual, né, que tem, desse negócio de, sabe, duas pessoas que querem muito ficar juntas. A princípio elas não ficam porque elas não se conhecem direito. E depois elas não podem ficar porque é o destino delas não ficar juntas, sabe? Então, e tem um terceiro elemento, né, do cara que parece uma pessoa legal e não é. É uma pessoa terrível. Então é interessante. Eu gosto muito. E claro, o Takeshi Kaneshiro, que pra quem não conhece o Takeshi Kaneshiro, ele trabalhou também em filme ali, né, o Destruidor do Wong Kar-wai, né? Eu gosto, sim, muito do Takeshi, eu acho ele um... Ele tem um monte de filmes legais que eu já assisti. Senhores da Guerra é um, mas tem o Batalha dos Três Reinos, parte 1 e 2. E, cara, um filme maravilhoso, que se você não assistiu, corre pra ver, chamado Wuxia. É muito bom, cara, não, que ele faz um detetive, cara. E é um filme que as cenas são maravilhosas. Ele coloca uma questão, assim, de coisas que o Zhang Yimou faz também, sabe? Do povo oprimido. Só que é muito interessante como foi feito. É de 2011, é bom pra caramba. Tá nos filmes muito bons. E quando você parar pra pensar que o Takeshi Kaneshiro é japonês, né? E ele, sim, tá num filme chinês, pô. Então ele conseguiu até, de certa maneira, transcender, né? Esse negócio, né? Uma rixa, né? Eu acho até que ele faz mais filmes chineses do que japoneses, né? Pelo menos que eu... É verdade. Eu vi muito mais filme chinês com ele do que filme japonês. Interessante, né? Quando você para pra pensar que os caras têm muito... A Zhang Ziyi mesmo... rixa, né? Grande. Tem, não. A Zhang Ziyi fez aquele filme lá, Memórias de uma Geisha, que os caras ficaram bem putos, né? Porque uma chinesa fazendo uma geisha. E os caras... Tá bem legal no Amores Expressos também, então... Eu fico, inclusive parece que ele quebrou a perna fazendo, né, o filme. Você vai ver o making of, tem uma parte do Takeshi ali com a perna quebrada, né? Então não foi bem fácil. É, ganhar dinheiro ali trabalhando com o Zhang Yimou é pauleira, malandro. Se quebra todinho. Uma coisa muito interessante, que mesmo sendo um filme escapista, né, o filme Wuxia, né, você tem essa questão do foco aí no triângulo amoroso, né, na questão do melodramática, dos plot twists, né? Mas, assim, o interessante é que, tradicionalmente, essas histórias de sacrifício do herói são feitas pelos protagonistas masculinos, né? Como até no herói mesmo, né? O Jet Li, o Nameless, né? Ele acaba se sacrificando pelo bem da China, lá no Hero. Mas no Clã das Adagas Voadoras, o sacrifício é feminino. E, aliás, essa questão do sacrifício, da garra, da determinação das mulheres, né? Isso permeia a obra do Zhang Yimou, né? O diretor vai usar as personagens, né, as mulheres, para destacar a importância delas na sociedade, né? E como elas lutam, como elas conseguem, como elas são capazes em governos e ambientes opressores, né? Porque assim, em 2004, na época do filme, você ainda tem a lei, né, de que todo casal só pode ter um filho na China. E a mortandade de meninas chinesas sempre foi gigantesca, né, em comparação com os meninos, porque na China homens ganham maiores salários, né, são mais bem vistos na sociedade. Consequentemente, assim, eles conseguem, né, ter maior estabilidade, eles conseguem garantir maior segurança financeira para a família. Né? O número de idosos lá na China é gigantesco também. Né? E Zhang Yimou, né, é contrário a essa questão das mulheres, né, serem consideradas cidadãs de segunda classe na China. Né? Então ele vai mostrar... muitos filmes dele, né? O poder feminino, de forma impressionante, né? Esse poder, essa força, né? Que é relacionada à delicadeza, né? À perfeição dos movimentos acrobáticos nessa, né, cena da dança, né? Da bailarina cega, da Zhang Ziyi, né? O balé das folhas amarelas lá no Hero, a perseverança das personagens femininas nos filmes mais realistas, né? No Clã das Adagas Voadoras, né, você vai ter essa declaração política e pessoal do Zhang Yimou, né? Mesmo num filme assim, considerado comercial, né, ele é contra a subordinação feminina na China, né? Lembrando que em 2014, 10 anos depois, né, o diretor pagou US$1.200.000 de multa porque ele teve o terceiro filho, né? Assim, ele já tinha dois filhos em 2004, época do Clã das Adagas Voadoras, né? E ele foi a pessoa que mais pagou dinheiro para o governo, né? Foi o que pagou a maior multa da história na China para poder ter um filho, né? Então, assim, o pessoal fica falando, não, que ele não, que ele é chapa branca, né, que ele é a favor, não, mas ele faz críticas sutis e contundentes, né, ao autoritarismo, né, do governo centralizador lá da China, né. Pois é, esse filme, eu acho ele mais próximo do nosso gosto ocidental do que o próprio herói. Embora o herói tenha sido um grande sucesso aqui no Ocidente, é um filme para exportação, o Clã também é. Mas diferente, enquanto que o herói é um épico, com aquelas características de sacrifício, honra e etc. que você tem no Wuxia, levado à enésima potência, o Clã ele tá mais para uma aventura. Ele tem muito, muito menos cenas grandiosas, assim, mas ele tem cenas muito interessantes também, tecnicamente impressionantes. Eu acho que ele tem mais uso de CGI do que o próprio herói, acredito eu. E ele começa como uma aventura leve, até com bastante toques de humor, né? E com um elemento ali de amor, né, de paixão, enfim, ele é uma aventura com toques de romance. Enquanto gênero, né, de filme de ação mesmo, wuxia, ele continua tendo cenas impressionantes, extremamente bem coreografadas. Eu concordo com o De Sorel, elas estão um pouco mais vazias de sentido. No Herói, você ainda tinha essa coisa do cenário, da fotografia, e ela tá significando coisas relacionadas com o sentimento dos personagens, com as motivações deles. É uma coisa, é uma narrativa muito mais simbólica, o herói, com peso simbólico maior. Já o Clã, o incrível trabalho estético ali é um adereço para essa aventura. Um belíssimo adereço, diga-se de passagem, não estou tentando diminuir, não. Ele se destaca entre dos outros wuxias, eu acho, pelo ritmo que ele tem, pelo ritmo de ação muito bem construído, a estética que a gente já falou, belíssima. Ele é o filme talvez mais colorido do Zhang Yimou, enquanto que no início de carreira dele ele tinha uma cor, ele usava muito essa coisa da monocromia, uma cor que tinha um forte significado dentro da trama. Aqui ele se permite brincar com a paleta de cores muito mais ampla e construir umas composições assim de cor complexas, mas muito interessantes, muito visualmente muito bonitas. Eu acho que o filme ele ganha também pelo fato de que ele começa com uma aventura leve, com muito humor, mas ele vai ganhando um peso trágico ao longo da que a história, à medida que a história vai avançando. E ele tem um final com uma carga dramática e trágica muito forte, e visualmente muito impactante. Então, para mim, ele ganha do meio para frente. Ele ganha um peso a mais que me agrada também, que ele passa a me agradar até mais do que no início, inclusive na primeira parte. Mas ele é uma aventura mesmo, mais descompromissada, não tem grande peso de reflexões sociais sobre a cultura e a vida da China. É um filme muito mais fantasioso, mas é uma grande diversão, assim, é um excelente filme de gênero, né? E cumpre o que ele se propõe. Com o final que a gente até já comentou, é uma aventura leve, mas que tem um final quase shakespeariano, assim. Bem legal, assim. Mas tá um tom abaixo do restante da obra do Zhang Yimou, sim. Eu também vou concordar com o De Sorel nesse sentido, né? Eu tô achando divertido aqui que a gente tá justamente reclamando do filme que todo mundo ama do cara. Já percebeu? Porque todo mundo... Nossa, fala do herói, herói, herói, herói. Eu acho que os filmes que a gente mais gosta, a gente falou muito bem. Né, e falou pouco dos filmes que todo mundo conhece. Ele, ai, nossa, Zhang Yimou, o cara do herói, né? Interessante isso. Agora a gente vai falar do filme que ele fez em 2005, chamado Um Longo Caminho. E é interessante que agora ele vai voltar ali para os temas mais humanos, mais os temas mais sociais, enfim. Basicamente é a história de um personagem, ele é um japonês, né, um senhor, e ele recebe um telefonema avisando que o filho dele está doente no hospital, né, está esperando um diagnóstico. A gente intui pela conversa que ele tem com a esposa do filho que é algo grave. Ele não fala com o filho, se eu não me engano, há mais de 10 anos, eles estão separados, enfim, não tem proximidade. Você percebe logo de início, pelo jeito do personagem, pela interpretação que o Ken Takakura dá pra ele, que ele é um cara meio seco, uma pessoa que não demonstra muito os sentimentos dele, uma pessoa muito reservada. Esse filho que tá doente, né? Ele era um cara que ele era um pesquisador das óperas folclóricas da China. O pai, ele viaja até onde o filho tá internado, a cidade que o filho tá internado, o filho se recusa a vê-lo, e esse pai, diante dessa recusa do filho e da possibilidade de que o filho, inclusive, morra sem que ele consiga falar com o filho e se reconciliar, ele resolve, de alguma maneira, chamar a atenção do filho e ele resolve viajar para a China para conseguir filmar um trecho de uma ópera e de um cantor específico, que era o cantor que o filho gostava muito e que foi alvo das pesquisas dele, como uma forma de demonstrar para esse filho que ele dá importância para o trabalho do filho, que ele se interessa pela vida desse filho, para ver se ele consegue ter uma reconciliação nesse momento. E o filme vai tratar dessa grande viagem que esse homem vai fazer. Viagem, inclusive, com ele mesmo, né? Que muitas coisas vão mudar ali. Cara, eu adorei o que o Dr. Sorel falou. Assim, alguns filmes que a gente pode pensar que são filmes menores do cara, eles trabalham muito mais assim sobre a narrativa do que esses filmes grandiosos, porque esse filme, ele é sensacional, esse é Um Longo Caminho, ele é maravilhoso. A gente até fez uma leitura assim sobre esse negócio de uma certa reconciliação da China e do Japão, né? Já que eles têm essa rixa, o protagonista é um cara japonês que não fala a língua, né? Então tem a questão do choque cultural, né? Pô, o pai, ele não compreende, né? Ele tá distante do filho, ele é uma pessoa muito calada. Ele é uma pessoa que você... O filho até fala depois, mais pra frente, a gente vai descobrir, né? Parece que a mãe faleceu e eles se distanciaram muito. Então, o filho, na verdade, ele é um cara que ele tem essa curiosidade, é um cara importante dentro dessa divulgação, dessa nu ópera, que era caracterizada pelo uso de máscaras, muitos adereços, então uma coisa muito bonita. O pai descobre porque a mulher dá, né, uma fita VHS pro pai, né, que o menino se recusa a falar com o pai. Aí ele chega em casa, vai ver e tal, e vê que saiu um documentário na televisão, né, o tal filho dele aparecendo, falando com um cantor chamado Lee. Então, cara, é legal esse negócio que, ao mesmo tempo que tu tá sendo introduzido, né, a uma cultura, o personagem também, o protagonista ali da história, ele tá sendo introduzido à cultura, né? Tem uma certa narração em off, em alguns momentos, que ele tá ali pensando, puxa, eu não sei o que eles estão falando, né? Que ele arruma ali uma tradutora, ali uma agência de turismo para dar suporte para ele, que ele quer muito, como o filho falou, que ele iria voltar novamente a essa província Yunnan para poder fazer essa gravação, esse teatro e tal, e o cara está doente, muito doente, ele resolve ele mesmo fazer. É a maneira como ele tem de mostrar o apreço pelo filho dele, a vontade, o desejo de, né, de se aproximar do filho. E o que ele vai descobrir, gente, é lindo, porque tem todo um lance ali de ele tentar localizar esse cara, que é o cantor, né, da ópera, só que o cara foi preso, porque o cara, ele bebia pra caramba, e ele descobriu que teve um filho e tal, e acabou se invocando, um negócio assim, pra mim ficou meio até, né, fiz a revisão, mas realmente não ficou muito claro por que ele se aborreceu tanto, aí atacou outra pessoa lá no teatro, deu uma facada na cara. Na verdade, ele se aborrece porque, assim, ele bebia, e aí ele tava bêbado, num desses momentos que ele tava bêbado, alguém fala pra ele que o filho dele é bastardo. Tipo, ah, você tem um filho bastardo. E aí legal. Ele se ofende e ataca o cara. Entendi, nossa. Não, aí o caso é que quando ele volta, o cara tá preso. Aí o pessoal tá lá falando, né, os facilitadores, o pessoal que trabalha com isso, fala, poxa, mas não tem problema, você faz a gravação desses cantores, desses dançarinos aqui, só que ele não quer, e ele é um cara assim, que ele tem uma vontade de ferro, né? Ele fala, não, eu queria realmente poder ver, falar aí com esse... Só que, cara, olha o problema, né? A gente tá falando da China. O cara vai gravar uma ópera de um cara que tá preso. Né? Lá não é bem fácil assim você conseguir gravação dentro de uma cadeia e tal. Os caras não são muito fechados nesse sentido, né? Então vai ser na verdade, uma odisseia que esse homem vai viver, e no meio dessa odisseia ele vai ressignificar esse negócio de você ter uma ligação amorosa assim entre pai e filho, né? Que vai ter uma criança envolvida. É tudo tão interessante, eu gostei demais desse filme. Ele é um filme muito tocante, viu? É bem diferente, assim, quando você vê que é uma produção com menos orçamento, né? Então, mas é muito legal. Aí já é um filme do Chiang Mo, do jeito que a gente gosta. Aí ele já volta aí para a tradição do cinema dele. Eu achei interessante, isso na verdade eu vi agora há pouco, né, pesquisando, que esse filme é um filme chinês mesmo. Quando eu vi o filme, eu tinha quase certeza de que era um filme, porque os personagens, né, são... boa parte ali dos personagens são japoneses, né, são atores japoneses, os personagens são japoneses. Tem cenas que se passam no Japão. Eu achei que fosse um filme japonês que tivesse... um filme que o Japão tivesse financiado pro Chiang Yimou, né? Mas aí tem a questão também dessa relação dos países e como isso é retratado no filme. Eu não sei muito bem como que seria a recepção, né, de um projeto desse tipo pro ser financiado pelos japoneses, né? Mas, de todo modo, eu me surpreendi de não ser nenhuma coprodução japonesa. Realmente achei que tivesse. E acho que tem algumas características de cinema japonês aí que ele traz para a obra dele nesse momento. Por exemplo, a gente pode pegar toda a filmografia dele até esse momento, e esse é o filme que tem uma fotografia mais sóbria de todos os outros filmes dele, assim. Com toda a variação que tem filmes mais como Herói ou como Clã das Adagas, especialmente Clã das Adagas, que são filmes mais coloridos, tem diversas cores, não sei o quê. Tem os filmes monocromáticos lá do começo, do Sorgo Vermelho, não sei o quê. Essa estética que ele trouxe para esse filme, que é bem pouco saturada, trabalha um contraste mais, joga mais para baixo ali o contraste, com menos contraste, que é uma coisa muito característica do cinema japonês. Isso eu acho que é a primeira vez que ele trabalha nesse sentido, assim. Enfim, ele fez um grande filme. É comum, assim, quando o filme se passa em mais de um país, né? É comum você ter mais de um diretor, assim. Então você tem o Chiang Yimou, que tá dirigindo, que é o diretor do filme, né? Mas você tem, eu não sei como que chama em português isso daí, mas em inglês é second unit, né? Tipo, o diretor da segunda unidade, né? Então, no caso, a segunda unidade é no Japão. E aí, quem faz a direção no Japão é o Yasu Furuhata. Não sei se vocês conhecem esse diretor, particularmente eu não conheço. Ele tem uma filmografia muito grande, mas eu não... Caramba, não conheço também, não. Eu não, pelo menos dos que eu vi aqui no meu Filmou, eu não vi nenhum filme dele, assim, mas ele tem uma filmografia bem extensa. Yasu Furuhata. E realmente as cenas que se passam no Japão, quando eu vi o filme, assim, elas têm muito cara da fotografia, da forma como trabalha, né, a cinematografia no cinema japonês. De todo modo, a história do filme, ela é muito profunda. Eu acho até que é o tipo de filme que você ganha mais nas revisões do que numa primeira assistida, assim. Eu, por enquanto, assisti uma única vez, e eu acho que tem ali muitas camadas nessa relação que é do pai que tá empreendendo aquela jornada para tentar se reconectar com o filho, só que o filho dele tá em outro país, no leito de cama, à beira da morte, e aí ele encontra aquela criança que é filha de um outro cara que também quer se reconectar com ela, que é um cara que até então ele negligenciou essa criança, mas você sabe que ele tem um apreço por essa criança, tanto é que ele foi preso para defender a honra dessa criança, né? Porque alguém ofendeu essa criança. E aí esse cara tá lá na cadeia sofrendo para se conectar com esse filho, mas não tem condição de ir lá. E esse outro cara que tá empreendendo a jornada para de alguma forma se relacionar com o filho dele no leito de morte, é que acaba se relacionando com essa criança. Eu acho que nesse jogo, né, de encontros, né, de dois pais e dois filhos, eu acho que ele cria ali muita situação ali que dá muita coisa, assim, dá muita margem para você se aprofundar nos personagens, no que cada uma dessas relações diz uma com a outra. É um filme, assim, que provavelmente ele vai ganhar muito nas revisões, assim, você vendo mais vezes, especialmente quando entra o personagem do menino, que inclusive eu acho que é, até hoje, o único ator que o Chiang Yimou não conseguiu dirigir muito bem. A atuação do menino, embora não comprometa o filme, dá certo ali no filme, não tem problema nenhum, mas pra mim ele não convence, assim. Ele não me convenceu, mas ele consegue, com a limitação dele ali, né, tipo, acho que mais pela expertise do diretor mesmo, ele consegue não comprometer a história, você vai de boa, você encara de boa ali e se emociona com a história deles. É um grande filme, com certeza. Eu acho que o Dessorel acertou na mosca, por exemplo, num comentário que ele fez agora, que esse filme tem muitas características do cinema japonês. O Zhang Yimou pega algumas coisas da estética dos dramas japoneses, traz realmente para a paleta de cores do filme, para a forma como a fotografia é usada para contar a história. Ele carrega um pouco mais no sentimentalismo do que costuma acontecer nos filmes do Zhang Mu. Essa característica do cinema japonês ele trouxe também para essa história, para esse filme específico. Ele trouxe um pouco do sabor do cinema japonês, dos dramas ali familiares japoneses, para a obra dele. E ele pega essas características, ele consegue colocá-las dentro do estilo dele e elas funcionam muito bem. Esse é outro filme dele que tem uma fortíssima carga emocional. Ele tem um pouco mais, como é que eu vou dizer? Um pouco de, diferente das outras coisas dele, ele tenta conduzir você às lágrimas um pouco. Coisa que no restante da obra do Zhang Mu vem de uma maneira mais orgânica, talvez. É característica do cinema japonês tentar conduzir as emoções ali do espectador com um pouco mais, com a mão um pouco mais pesada. E o Zhang Mu adota isso nesse filme, só que funciona perfeitamente bem. Ele funciona enquanto veículo emocional, ele consegue que a gente faça uma conexão emocional com os personagens de maneira perfeita. Você compra a história deles, torce por eles e vai ser imbuído desses sentimentos que esses personagens carregam e que eles vão sendo revelados aos poucos, sobretudo no personagem do pai, né? Que ele é uma pessoa que tem um rosto indecifrável, mas você vai, aos poucos, vai sendo descascado tudo que tem dentro dele, é algo muito rico, muito profundo e muito bonito, que ele também precisa passar a entender e aceitar. Ele é uma pessoa que ele está também numa jornada de autoconhecimento, de aceitar as próprias emoções e compreendê-las. Essa questão da relação dele com essa criança e dessa espelho que existe da relação dele com o filho dele e a relação que o Lee tem com o menino, né? O cantor lá que ele vai tentar filmar a performance do cara na China para levar para o filho dele. Isso tudo é muito pungente. Tem uma série de, como a Angélica falou, tem uma série de comentários ali da relação entre as duas culturas, de quanto uma se aproximou da outra, quanto uma bebeu da outra, mas ao mesmo tempo quanto elas se estranham e se estranharam ao longo da história. Então é uma história que funciona em si mesma e funciona perfeitamente como metáfora também para uma coisa maior. Enfim, outro filme aí que eu não trocava um fotograma dele. É um banho de cinema nos aspectos técnicos e narrativos e também no aspecto emocional. Tá louco. E até você lembrou, né? O Japão ele tem uma tradição, né, de cinema de família, né, de histórias de família, né? Que eu acho que ele aproveita aí nesse filme, né? Que o drama é essa coisa do pai com filho, né? E o Japão tem, né, aquele filme Bom Dia, ou os filmes, por exemplo, do Koreeda, né? Tem essa tradição de temas de família, né, do núcleo familiar. E também esse filme, e assim, ele traz novos elementos, né? Ele copita aí, faz um mimetismo dele de outras filmografias, mas lida de forma muito boa, trazendo isso pro cinema dele, né? Tipo, esse filme, por exemplo, ele casa completamente com filmes como A História de Kinju, por exemplo, que, ou mesmo Nenhum a Menos, que são aqueles filmes, tipo, do impossível, né? É a saga do impossível, né? Vários filmes você vai ter isso, né? O próprio Volta Pra Casa, né? Que é aquela coisa, a pessoa quer fazer uma coisa que todo mundo diz que não dá pra fazer, só que essa pessoa é obstinada e vai continuar tentando fazer essa coisa ao longo do filme, né? A gente já viu isso em outros filmes do Zhang Mu e novamente a gente vai ver nesse filme, Um Longo Caminho, que é todo mundo falando pra esse cara, não, esquece, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir ir na cadeia gravar, tipo, é bobeira, até o próprio filho dele fala que não precisa dessa gravação e tal, mas o cara é obstinado e vai levar isso até o final do filme. Que, aliás, que final de filme é esse? Maravilhoso. Esse foi outro que eu chorei demais também com o final dele, né? E me pegou na primeira vez, na segunda, na terceira. E aí, no final, eu vou fazer a revisão pro podcast e me faz chorar de novo. Né? Caramba, que filme, gente, que filme, não, né? Aquele final dele com o Lee, né, que é o cantor que tá preso, aquela interação final dos dois é absurda, cara. Tipo, aquilo ali é... Aquele choro silencioso, né? É monumental, né? Tipo assim, é a capacidade do diretor de pegar um drama simples e fazer uma coisa monumental, né? Que ele tem uma escala enorme. Eu acho que é um dos filmes do Zhang Mu que quase ninguém fala. Então, caramba, apresentei-se aí com esse filme que é maravilhoso. Longo Caminho demais, gente. É, assim, é isso, né? Tipo, o diretor, ele meio que vai agora mesclando, né, esses filmes que as pessoas não vão dar muita atenção com os filmes que ele consegue fazer um nome internacional, né? Que é, no caso, Herói, depois vai vir os outros também, né? Sim, esses filmes de aventura que tem mais audiência mesmo e tal. E ele vai casando, né? Tipo, um pra você, um pra mim, né? é o diretor de cinema assim, né, mais conhecido da China, né, por causa desses filmes, né, que a gente terminou o cast, né, com o Clã das Adagas Voadoras, o Hiro, né, mas também pelos outros filmes a gente vê também que ele é mais talentoso, né. Ele vai explorar a história da China, ele vai explorar o seu carinho, né, o seu afeto, o seu reconhecimento pelo povo chinês. Essas opções, né, desde o começo da carreira dele, né, colocaram o diretor em sérios problemas, né, filmes censurados. Né. Spielberg, né, até vai falar, né, nunca um diretor, né, usou a cor, né, com tanta eficácia, né, bem no coração do trabalho. Né. E assim, a questão dos problemas, né, o conflito que as pessoas vão ter, né, o desejo de paz interior, a questão das emoções, e aí você tem esses problemas tanto nas pessoas muito ricas, né, a aristocracia, né, os poderosos, os reis, mas os filmes de Zhang Bo também falam sobre a vida dos camponeses, dos humildes, né, dos oprimidos. E o Spielberg também ele vai falar, né, lá da, quando o Zhang Bo vai fazer a abertura das Olimpíadas, né, ele vai falar, nossa, né, é extravagante e tal, mas é um esplendor visual, emocionante, né, educativo. Né, e Zhang Bo assegurou um lugar na história da arte, na história do cinema, na história do mundo. Isso é bem interessante. E algo que precisa ser dito, né, do Zhang Bo, né, apesar do governo autoritário, né, da censura chinesa, né, os primeiros filmes banidos na China, né, até que ele fosse fazer um filme que fosse aprovado pelo Partido Comunista lá na China, né, o História de Kyuju, o Judô, o Raise the Red Lantern, né, eles foram todos banidos. O Zhang Bo, ele sabe que contra a censura, contra o autoritarismo, né, ele sabe que a arte deve prevalecer. Né? Então, assim, ele trabalha com muito talento, ele tem um bom senso. Né? A visão dele sobre as variadas formas, né, de arte presentes lá no cinema dele. Né? Ele vai enaltecer o artesão lá no Road Home, né, o artesão que vai consertar numa cena gigante, né, sobre a prato de porcelana que caiu, né? Então você tem a questão aí do artesanato, né? A caligrafia, a literatura wuxia, a dança, né? As artes marciais que são tratadas como dança, né? A música, tudo isso assim, toda essa riqueza atinge milhões de espectadores, né? Seus filmes, né? Os filmes do início da carreira dele mostrava a fúria, né, contra o sistema ditatorial, né, repressor na China. E ao longo das décadas a gente percebe a evolução, né? A gente percebe que a rebeldia ainda está presente, mas é óbvio que o Zhang Bo não é bobo, né? Ele não é otário. Ele vai utilizar o orçamento milionário do governo, ele ainda necessita lá da aprovação da censura do Estado para fazer seus filmes, né? Mas ainda tem críticas, né, na sua obra, né? Ele tem críticas à situação da sociedade, à situação do país, né? A gente fala aqui do Happy Times, do Nenhum a Menos, né, do Clã das Adagas Voadoras, né, você tem crítica inteligente nesses filmes, né, que passa despercebida pela censura. A situação dos pobres, a questão da mulher, em pleno século XXI. Né, é aquele jogo de ter que lidar com forças, né, aparentemente mais fortes, né, como o Estado e a violência, né, o autoritarismo. Só que a gente vê que é aparentemente mais forte, porque a arte, né, nas suas formas mais variadas, né, e a busca pela preservação dela, né, como o Zhang Bo tem feito, né, na exaltação, na valorização da arte, na valorização da cultura do povo chinês, né, no wuxia, na dança, na música, né, a perseverança do povo. A gente tem, mesmo nos filmes comerciais, como o Hero, o Clã das Adagas Voadoras, né, a gente percebe claramente que o autoritarismo não é mais forte. A arte vai perdurar, ela vai perseverar, ela vai existir, né, enquanto no futuro talvez a brutalidade, a opressão, né, a ditadura acabe, mas o povo chinês vai perdurar. Nessas considerações finais, cara, parabéns ao Zhang Bo, né, pelo conjunto da sua obra. É dificílimo produzir cinema de qualidade em países, né, com problemas na democracia, né, e é muito difícil você tentar burlar censura, corre o risco de cair no puxa-saquismo, né, de falar bem do sistema. Mas Zhang Bo é gênio, né? Ele navega, né, com sabedoria, com serenidade, né, com temperança, né, os mares, né, do autoritarismo, né, as ondas, as tempestades do autoritarismo. Né, e ele, ainda assim, é capaz de levar a arte da melhor qualidade para as massas, né, para todo mundo. Né, isso é que é o legado dele. a gente chegou aqui ao final do nosso podcast. Com certeza vai ter terceira parte, né? Você percebeu que o podcast foi um pouco extenso, que esses realmente são filmes muito interessantes, a gente tem muito o que falar, né? Mas eu quero agradecer aqui ao meu amigo De Sorel por essa verdadeira empreitada de gravar esses podcasts do Zhang Mu. Você quer falar um pouco sobre o seu trabalho, fazer uma divulgação, meu amigo, o pessoal poder acessar seu blog, que é muito legal. Fica à vontade, tá? Bom, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aí com vocês. Tá sendo ótimo, assim, rever e ver. Muito... Esse filme, por exemplo, eu não tinha visto. Então, eu não tenho muito costume de pegar a filmografia do diretor e ver de cabo a rabo, né? Eu quero, tipo, ter mais filmes pra ver, assim. É um motivo pra viver, né? Continuar vendo os filmes da pessoa. Então, dificilmente eu esgoto, né? Mas agora eu tô esgotando e tá sendo ótimo, assim, a experiência de acompanhar esses filmes. Mas é isso aí. Visita lá o blog, tesorel.wordpress. Inclusive, na outra vez você tinha perguntado se tinha algum filme pra mostrar e tal, mas os que estão finalizados, tipo, eu tô guardando aí. É, tem uns pra finalizar, mas lá no blog, a penúltima postagem que eu fiz, eu posto também umas playlists lá, né? Então a última que eu fiz foi uma playlist, mas a penúltima postagem que eu fiz tem uma codireção de um videoclipe. Aí quem tiver curiosidade aí pra conferir o meu trabalho, né, no audiovisual, pode conferir esse videoclipe, que é um videoclipe do rapper Tony Baptiste, que é um cara super irmãozão, assim, cara 10, também é artista plástico. Faz também videomaker. Foi ótimo trabalhar com ele, assim, aprendi muito. E o resultado do videoclipe ficou ótimo, assim, então eu convido vocês a conferir aí esse videoclipe. Opa, que legal! E o Tony Baptiste. Ah, muito legal, não, com certeza. Já tá linkado aqui na publicação, viu, De Sorel? Obrigada mesmo. Muito legal poder conversar contigo. Ter a tua opinião. Tô adorando, muito bom. Valeu. E também agradecer ao meu parceiro aqui de colaboração, que é o Marcos Noriega, que tá sempre aqui, né, ajudando a tocar para frente o nosso projeto, fazer com que a gente não desista, né, Marcos? Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Essa conversa foi boa demais, né? Eu fiquei... Eu falei menos do que normalmente, mas é porque eu tava incrivelmente interessado no que vocês estavam falando. Quando a conversa tá muito boa, às vezes eu tenho tendência a ficar ouvindo para ver se eu absorvo o máximo possível das informações e dos comentários das pessoas, né? Então eu tava aqui totalmente... absorvido, né, pelo que o De Sorel, você, o Douglas estavam comentando e também, né, tentando dar minha modesta contribuição, mas eu fiquei muito contente, eu adoro esse diretor, então falar sobre ele é um prazer muito grande. Legal, e eu quero agradecer também aqui ao meu amigo Douglas Freak por sua participação, o Douglas Freak, que é lá do Podtrash, que é um podcast que fala de cinema trash, cinema alternativo, traz muita cultura, informação. Obrigada, meu amigo. Estou muito orgulhoso de ter gravado aqui esses filmes, né, sobre o Zhang Mu. Vamos fazer os outros com certeza. E assim, eu faço parte lá do podcast, né? A gente fala sobre filmes trash, a gente fala sobre o contexto de como esses filmes trash são produzidos. E a gente não faz só filme ocidental, né? A gente já falou sobre aqueles incontáveis filmes wuxia dos anos 70, né? Que tem aquela dublagem mal feita, né, para inglês, né? Ou então aquelas dublagens onde a boca parou de se mexer, mas o personagem ainda tá falando, né? Aquelas dublagens toscas, né? Que isso era muito comum na antiga TV Rio. A gente já fez inúmeros filmes wuxia, né? O Templo Shaolin com Jet Li no início da carreira, o Mestre do Kung Fu do Xadrez, os Ninja dos Cinco Elementos, o Mestre da Guilhotina Voadora, os Cinco Venenos de Shaolin, dezenas de filmes da Shaw Brothers, né? O Shaolin Soccer, o Kung Fusão, o filme da sereia lá do Stephen Chow, né? E claro, a gente gravou, né, com o Cine Masmorra, a gente teve a honra de gravar a série do Mr. Vampire, né? Mas também gravamos lá o Chinese Torture Chambers, né? Com a história lá da Repolinho, né? O Kung Fu erótico. Então, assim, é sempre um prazer, né, gravar cinema, falar sobre cinema aqui com o Cine Masmorra. Um abraço aí aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, uma honra sempre. No que precisar, tamo aí, Angélica, Marcos. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigada por você estar acompanhando o nosso podcast. Logo mais sai a terceira parte, tá? A gente falando sobre a carreira do diretor Zhang Mu. Não deixe de assinar o nosso feed, conferir a gente lá nas redes sociais, que nós estamos no Facebook, Twitter, tá tudo linkado aqui direitinho. Se você tá gostando do nosso trabalho, não esqueça de nos apadrinhar, tá bom? Para que a gente consiga manter aqui o nosso site, isso é muito importante. Um abraço para você e até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Valeu. Até lá. saudação. E Angélica, desculpa, eu me estendi muito, tá? Tô vendo agora o relógio, tem 40 minutos. Desculpa, mas, velho, o que você pode fazer? Tá, um beijão. Abraço. Mas aí, podemos falar do clã das adagas voadoras, então? Porra, finalmente, né? Falar do Cash Kaneshiro, né? Ai, desculpa, eu sou totalmente obcecada pelo clã das adagas voadoras. Ah, agora você vai ter que falar até a sinopse. Não, eu vou fazer a sinopse. Agora você vai falar a sinopse do clã das adagas voadoras sem falar do Takashi Kaneshiro. Nossa, não, desafio. Aí não pode. Não pode, credo, aí é muita tristeza no meu coraçãozinho. Sabe por que eu quero falar do Takeshi Kaneshiro? Ele, é claro que ele é lindo, mas não é nem só isso não, viu? É porque ele é um cara que tem uns filmes fodas com ele. Assim, tipo, eu era uma pessoa muito obcecada por Wuxia, por uma fase da minha vida, sabe? De Sorel. Depois eu me curei um pouco da obsessão. Mas eu era obcecada pelo Wuxia de um jeito que, caraca, você fica até... Né, Marcos? Era todo final de semana Wuxia, Wuxia, Wuxia. Né? Yeah. Não tava aguentando mais.